Ficheiro 92, página 745. Como vai a cabeça do seu filho, Lord Kilmarnock? Perguntei educadamente quando entramos juntos na pista de dança da grande galeria de Holyrood. Não me importava grandemente, mas achei que, já que o assunto não podia ser totalmente evitado, mais valia trazê-lo à baila, num lugar onde seria pouco provável que a hostilidade fosse abertamente demonstrada. A galeria atendia ao meu critério, pensei. O longo salão de teto alto, com duas enormes lareiras e imponentes janelas, tinha sido o cenário de frequentes bailes e festas desde a entrada triunfal de Charles em Edimburgo em setembro. Agora, apinhado das mais ilustres personalidades da classe alta de Edimburgo, todas ansiosas por prestar homenagem ao seu príncipe, já que parecia que ele, de facto, se podia sagrar vencedor, o aposento resplandecia definitivamente. Dom Francisco, o convidado de honra, estava de pé no extremo oposto do salão com Charles, vestido ao deprimente estilo espanhol, pantalonas escuras e fortes, casaco sem forma e até mesmo um pequeno rufo, uma golinha de tufos engomados que parecia provocar consideráveis risos reprimidos entre os indivíduos mais jovens e mais bem vestidos. Ora, bastante bem, Lady Fraser, respondeu Kilmarnock, imperturbável. Um galo na cabeça não incomoda um rapaz daquela idade por muito tempo, mas o seu orgulho pode demorar um pouco mais a recompor-se, acrescentou, com um repentino retorcer bem-humorado da boca larga. Sorri-lhe, aliviada ao ver a expressão. Então, não está zangado? Ele sacudiu a cabeça olhando para baixo, para se certificar de que os seus pés não me iriam pisar as saias ondulantes. Tenho tentado ensinar a John tudo o que devia saber como herdeiro de Kilmarnock, mas parece que fracassei redondamente a ensinar-lhe a humildade. Talvez o seu lacaio tenha sido mais bem-sucedido. Espero que não lhe tenha dado uma surra depois, disse-lhe eu distraidamente. Perdão? Nada, disse eu, enrubescendo. Veja, não é a Lochiel ali? Pensei que estivesse doente. Dançar exigia quase todo o meu fôlego. E Lord Kilmarnock não parecia inclinado a conversas, de modo que eu tinha tempo para olhar em volta. Charles não estava a dançar, embora fosse um bom dançarino, e as raparigas de Edimburgo competissem pela sua atenção. Naquela noite estava inteiramente empenhado em entreter o seu hóspede. Eu vira um pequeno barril com a marca de um produtor português gravada a ferro num dos lados, a ser rolado para as cozinhas à tarde, e copos do líquido cor de rubi continuavam a surgir como que por magia ao lado da mão esquerda de Dom Francisco durante toda a noite. Cruzámos o caminho de Jamie, impulsionando uma das meninas Williams pelos passos da dança. Havia três delas, quase indistinguíveis entre si, jovens de cabelos castanhos, atraentes e todas terrivelmente interessadas, Lord Fraser, por esta nobre causa. Cansavam-me insuportavelmente, mas Jamie, sempre a imagem da paciência, dançava com todas elas, uma por uma. E respondia continuamente às mesmas perguntas tolas. Bem, pobrezinhas, para elas é uma oportunidade de sair da rotina, explicou-me ele amavelmente. E o pai é um rico comerciante, de modo que Sua Alteza gostaria de angariar as simpatias da família. A menina Williams, que ele entretinha no momento, parecia encantada. E perguntei-me sombriamente até que ponto ele se estaria a esforçar por angariar simpatias. Depois a minha atenção desviou-se, quando Balmerino passou a dançar com a esposa de Lord George Murray. Eu vira os Murray trocarem olhares carinhosos quando se cruzaram, ele com outra das meninas Williams, e senti-me ligeiramente envergonhada por estar a prestar atenção a quem Jamie tinha como par. Como não era de admirar, Callum não estava no baile. Perguntei-me se ele teria tido a oportunidade de falar com Charles anteriormente, mas concluí que talvez não. Charles parecia demasiado alegre e animado para ter recebido más notícias recentemente. Num dos lados da galeria, avistei duas figuras entroncadas, quase idênticas, em desconfortáveis trajes formais. Eram John Simpson, chefe da Associação dos Fabricantes de Espadas de Glasgow, e o seu filho, também John Simpson. Tendo chegado no início da semana para presentear Sua Alteza com uma das magníficas espadas de lâmina larga com guarda-mão no punho, pelas quais eram famosos em toda a Escócia, os dois artesãos, obviamente, tinham sido convidados para o baile daquela noite para mostrar a Dom Francisco até onde ia o apoio de que os Stuart desfrutavam. Ambos possuíam barbas e cabelos espessos e escuros, ligeiramente entremeados de branco. Os do Simpson pai eram grisalhos, enquanto os do Simpson filho davam a impressão de uma encosta de colina escura, com uma orla de neve endurecida em redor, os fios brancos confinados às têmporas e à parte superior das faces. Enquanto eu observava, o fabricante de espadas acotovelou fortemente o filho nas costas e balançou a cabeça significativamente na direção de uma das filhas do comerciante, que pairava junto à pista de dança sob a proteção do pai. O Simpson filho lançou um olhar cético ao pai, mas depois encolheu os ombros, adiantou-se e ofereceu o braço com uma reverência à terceira menina Williams. Fiquei a observar, entretida e fascinada, à medida que eles rodopiavam pelos passos de dança, porque Jamie, que fora apresentado ao Simpson antes, me dissera que o Simpson filho era totalmente surdo, de tanto martelar na forja, imagino, dissera ele, mostrando-me com orgulho a bela espada que comprara aos artesãos. Surdo que nem uma porta. O pai é quem conversa, mas o filho observa tudo. Vi os seus astutos olhos escuros saltitarem rapidamente pelo soalho, agora avaliando com precisão a distância entre pares. O jovem fabricante de espadas tinha um passo um pouco pesado, mas acompanhava admiravelmente o ritmo da dança, pelo menos tão bem quanto eu. Fechando os olhos, senti a batida da música a vibrar pelo soalho de madeira, dos violoncelos nele apoiados, e presumi que fosse isso o que ele seguia. Depois, abrindo os olhos para não colidir com ninguém, vi o Simpson filho contrair-se com uma falha dissonante de um dos violinos. Talvez ele afinal conseguisse ouvir alguns sons. A circulação dos pares de dançarinos levou Kilmer Nock e eu própria para perto do lugar onde Charles e Dom Francisco se encontravam, aquecendo as abas dos seus casacos defronte de uma enorme lareira azulejada. Para minha surpresa, Charles olhou-se contrariado por cima do ombro de Dom Francisco, fazendo um sinal furtivo com uma das mãos para que me afastasse. Vendo o gesto, quando nos viramos, Kilmer Nock soltou uma pequena gargalhada. Sua Alteza está com receio de ter de a apresentar ao espanhol, disse. Acha? Olhei para trás, por cima do ombro, enquanto rodopiávamos, mas Charles retornara à sua conversa, agitando as mãos com expressivos gestos italianos à medida que falava. Creio que sim. Lord Kilmer Nock dançava com habilidade e eu estava a começar a relaxar o suficiente para conseguir falar, sem me preocupar todo o tempo em não tropeçar nas minhas saias. Viu aquele tolo panfleto que Balmerino anda a mostrar a toda a gente? Indagou ele. Quando acenei afirmativamente com a cabeça, continuou. Imagino que Sua Alteza o tenha visto também. E os espanhóis são suficientemente supersticiosos para ser ridiculamente sensíveis a idiotices desse tipo. Nenhuma pessoa de bom senso ou educação poderia levar a sério tal coisa, afirmou-me. Mas sem dúvida Sua Alteza acha melhor não correr o risco. Afinal de contas, o ouro espanhol vale um considerável sacrifício, acrescentou, aparentemente incluindo o sacrifício do seu próprio orgulho. Charles ainda tratava os nobres escoceses e os chefes de clãs das Terras Altas como mendigos à sua mesa, embora pelo menos tivessem sido convidados para as festividades daquela noite, sem dúvida para impressionar Dom Francisco. Reparou nos quadros? Perguntei, querendo mudar de assunto. Havia mais de 100 deles ao longo das paredes da grande galeria. Todos retratos de reis e rainhas, e todos com uma semelhança impressionante. Ah, o nariz, sugeriu ele, um sorriso divertido substituindo a expressão contrariada que adquirira o seu rosto ao ver Charles e o espanhol. Sim, é claro. Conhece a história desses quadros? Os retratos, ao que parecia, eram todos obra de um mesmo pintor, Jacob de Witt, que fora incumbido por Charles II, depois da restauração da sua dinastia, de produzir os retratos de todos os ancestrais do rei de Robert Bruce em diante. Para assegurar a todos a antiguidade da sua linhagem e a absoluta legitimidade da sua restauração, explicou Kilmarnock, um rito amargo na sua boca. Será que o rei James irá empreender um projeto semelhante quando recuperar o trono? Fosse como fosse, continuou, de Witt pintara furiosamente, terminando um retrato a cada 2 semanas, a fim de atender à exigência do monarca. A dificuldade, é claro, era que de Witt não tinha como saber como teriam sido na realidade os ancestrais de Charles, e assim usara como modelo quaisquer pessoas que conseguisse arrastar até ao seu estúdio, simplesmente dotando cada retrato do mesmo nariz proeminente, a fim de garantir uma semelhança familiar. Aquele é o próprio rei Charles, disse Kilmarnock, indicando com a cabeça um retrato de corpo inteiro, resplandecente de veludo vermelho e chapéu de plumas. Lançou um olhar crítico ao Charles mais novo, cujo rosto afogueado evidenciava que, por força da hospitalidade, fizera companhia ao seu convidado nas doses de bebida. Pelo menos tem um nariz mais agradável, murmurou o nobre, como se falasse consigo próprio. A mãe dele era polaca. Estava a fazer-se tarde e as velas nos candelabros de prata começavam a tremular e a apagar-se, antes de as boas famílias de Edimburgo se saciarem de vinho e de dança. Dom Francisco, provavelmente não tão acostumado quanto Charles a beber sem regra, balançava a cabeça no interior do seu rufo. Jamie, tendo com uma evidente expressão de alívio devolvido a última menina Williams a seu pai para a jornada de regresso a casa, reuniu-se-me num canto onde eu encontrara uma cadeira que me permitiu descalçar os sapatos ao abrigo das minhas saias espraiadas. Esperava não ter de calçá-los de novo apressadamente. Jamie sentou-se numa cadeira desocupada ao meu lado, enxugando o rosto brilhante com um grande lenço branco. Estendeu a mão por cima de mim para alcançar uma mesinha onde ainda restavam alguns bolos. Estou morto de fome, confessou ele. Dançar dá um apetite feroz e conversar ainda pior. Lançou um bolinho inteiro boca adentro. Mastigou-o rapidamente e pegou noutro. Vi o príncipe Charles inclinar-se sobre a figura desmoronada do convidado de honra e sacudi-lo pelo ombro em vão. A cabeça do embaixador espanhol estava caída para trás e a boca frouxa sob bigode arriado. Sua Alteza levantou-se, um tanto cambaleante, e olhou em redor em busca de ajuda. Mas Sheridan e Tully Burdin, ambos cavalheiros idosos, tinham eles próprios adormecido, amistosamente apoiados um no outro, como uma dupla de velhos babarrões de vilarejo vestidos de rendas e veludo. Não seria melhor dar uma mãozinha à Sua Alteza? Sugeri. Resignado, Jamie engoliu o resto do bolo. Mas antes que ele se pudesse levantar, vi o jovem Simpson, que reparara na situação, a cotovelar o pai nas costelas. O Simpson pai adiantou-se e inclinou-se cerimoniosamente diante do príncipe Charles. E antes que este de olhar vidrado conseguisse reagir, os fabricantes de espadas já tinham agarrado o embaixador espanhol pelos pulsos e tornozelos. Com um impulso de músculos enrijecidos pela forja, levantaram-no da sua cadeira e levaram-no para fora, sacudindo delicadamente entre si, como um grande animal abatido numa caçada. Desapareceram pela porta, no extremo oposto do salão, seguidos de forma instável por Sua Alteza. Aquela saída pouco cerimoniosa assinalou o fim do baile. Os outros convidados começaram a descontrair e a andar de um lado para o outro, as senhoras desaparecendo numa sala de entrada para pegar nos seus chales e mantos, os cavalheiros de pé em pequenos grupos impacientes, reclamando uns com os outros sobre o tempo que as mulheres demoravam a aprontar-se para partir. Como estávamos hospedados em Holyrood, saímos pela outra porta, no extremo norte da galeria, atravessando as salas de visitas matinal e vespertina, até à escadaria principal. O patamar e o alto vão da escada estavam recobertos de tapeçarias, as suas figuras turvas e prateadas à luz das velas. E embaixo, a forma gigantesca de Hengesmore, a sua sombra imensa na parede, tremulando como uma das figuras de tapeçaria que se agitavam à passagem do ar. — O meu senhor está morto — disse. — Sua Alteza disse — referiu Jamie — que talvez tenha sido melhor assim. Falou num tom de sarcástica amargura. — Por causa de Dougal — acrescentou, vendo o meu espanto e perplexidade face à declaração. Dougal sempre se mostrou mais do que inclinado a unir-se a Sua Alteza no campo de batalha. Agora que Callum partiu, Dougal é o chefe. E assim, os Mackenzie de Leor marcharão com o exército das Terras Altas, disse ele calmamente, rumo à vitória. Ou não. As rugas de tristeza e cansaço marcavam profundamente o seu rosto e não resistiu quando me aproximei por trás e coloquei as mãos sobre os seus largos ombros. Emitiu um pequeno som incoerente de alívio quando as pontas dos meus dedos pressionaram com força os músculos da base do seu pescoço e deixou a cabeça pender para diante, descansando sobre os braços cruzados. Estava sentado diante de uma mesa no nosso quarto e pilhas de cartas e despachos arrumavam-se cuidadosamente à sua volta. Entre os documentos havia um pequeno caderno de notas, um pouco gasto, encadernado a couro marroquino vermelho. O diário de Callum, que Jamie trouxera dos aposentos de seu tio, na esperança de que contivesse alguma anotação recente, confirmando a decisão dele em não apoiar a causa jacobita. Não que fosse provável que tal fizesse Dougal mudar de ideias, dissera melancolicamente, folheando as páginas densamente escritas, mas não há mais nada a tentar. Na verdade, no entanto, nada estava escrito no diário de Callum referente aos últimos 3 dias, à exceção de uma pequena entrada, claramente feita ao retornar do pátio da igreja no dia anterior. Encontrei-me com o jovem Jamie e a esposa. Fiz finalmente as pazes com Ellen. E isso era, evidentemente, importante para Callum, para Jamie e, possivelmente, para Ellen, mas de pouca utilidade para fazer abalar as convicções de Dougal Mackenzie. Jamie endireitou-se passado um instante e voltou-se para mim. Os seus olhos estavam escuros de preocupação e resignação. O que isto significa, Claire, é que agora nós estamos comprometidos com ele. Com Charles, quero dizer. As suas probabilidades de vitória são agora menores que nunca. Mas temos de tentar assegurá-la. A minha boca estava seca de tanto vinho. Humedeci os lábios antes de responder. Imagino que sim. Por Cristo! Por que não esperou Callum um pouco mais? Até de manhã, pelo menos, quando se poderia ter encontrado com Charles. Jamie exibiu um sorriso enviesado. Acho que ele não teve muita escolha nessa questão, Sassenach. Poucos homens podem escolher a hora da sua morte. Callum pretendia fazê-lo. Eu não me conseguia decidir se devia contar a Jamie o que se passara entre mim e Callum no nosso primeiro encontro em Holyrood. Mas agora já não adiantava guardar os segredos de Callum. Jamie sacudiu a cabeça incrédulo e suspirou, os ombros sucumbindo sob a revelação de que Callum pretendera acabar com a própria vida. Isso faz-me pensar, murmurou ele, em parte consigo mesmo. Seria um sinal, Claire? Um sinal? A morte de Callum, agora, antes de poder fazer o que pretendia e recusar o pedido de ajuda de Charles, seria um sinal de que Charles está destinado a vencer esta batalha? Lembrei-me da última visão de Callum. A morte viera quando estava sentado na cama, um copo de conhaque intocado junto da sua mão. Então ele encontrara a morte como desejara, com a mente desanuviada e alerta, a cabeça caíra-lhe para trás, mas os olhos estavam arregalados, alheios às visões que deixara para trás. A boca estava cerrada com força. As costumeiras rugas e sulcos profundos, desde o nariz até ao queixo. A dor, sua companheira constante, acompanhara-o até onde lhe fora possível. Só Deus sabe, disse eu finalmente. É mesmo? Disse Jamie, a voz de novo abafada nos braços. Bem, sim. Espero que alguém saiba.